passage that we will be reading, or you have been reading, is from the part of the Yogacara Bhumi Shastra dealing with the practice of the disciples aiming to become an arahat. Então, essa passagem de texto que nós estamos lendo é, do Yoga Charabhumi Shastra é direcionada aos discípulos Shravaka Bhumi. Disciples aim to become an arahat, and the Buddha, the Bodhisattva Buddha, if he is fully realized, he is also an arahat. But in he is not an ordinary arahat. He is an arahat with the Dharmakaya, with the body of the Dharma. This is a difference. Então, o discípulo que almeja se tornar um arahant, e há também o bodhisattva. Esse bodhisattva também é realizado, também é um arahant. A diferença é que esse bodhisattva, ele também possui o corpo de Dhamma, o Dhammakaya. Essa é a diferença. Ele não é um arahant comum. According to Yogacara, to become the Dharmakaya, one has to meditate on non-duality, on of emptiness, on suchness. Então, de acordo com Yogacara, para você se tornar um arahant com Dharmakaya, é necessário meditar na não-dualidade, na vacuidade e na talidade, suchness. We have explained that to meditate on suchness, which is the ultimate reality, in the Mahayana tradition, you don't need necessarily to attain the direct vision of the absolute reality, of the highest reality. You can start meditating on the ultimate reality, so to say, from the very beginning. Então, para meditar na talidade, para alcançar a talidade é necessário meditar na realidade última. Na tradição Mahayana, o que ele explicou é que não há necessidade de meditar de alcançar, né, essa talidade antes, né, da realidade última. Você pode começar a meditar nessa realidade última, que é suchness, desde o princípio. Shravakas, at least as explained in the northern tradition, they believe in the self-existent nature of the real phenomena. Então, os Shravakas, na tradição do norte, eles acreditam na existência, na autoexistência dos fenômenos reais. This self-existent nature, according to the Sarvastivada, which is the leading school of the northern Buddhism, explaining the path of Shravakas, is same in the past, in the present, and in the future. Essa realidade da tradição Sarvastivada ela é existente tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. According to Abhidharma Kosha, which explains in the northern tradition, in Tibet, in China, all those who study the Buddhist philosophy, study Abhidharma Kosha. Abhidharma Kosha explains the self-existent nature is something we cannot break, not by logic, not by force, by any means. Therefore, it exists in three times. Então, de acordo com Abhidharma Kosha, tanto a tradição do norte, quanto a tradição tibetana, chinesa, todas que utilizam o Abhidharma Kosha, o Abhidharma Kosha diz que essa existência, autoexistência, não pode ser quebrada por meios convencionais. So, everything is impermanence, but these real elements of our perception, they are, so to say, they exist in three times. Então, completando a tradução anterior, só é possível realizar nos três tempos. Então, essas percepções que nós temos dos fenômenos, elas só podem ser quebradas nos três tempos. So, the philosophy of the Bodhisattva path is opposing this idea, no matter whether Madhyamika or the Yogacara. Então, na filosofia do Bodhisattva, o caminho do Bodhisattva, ela se opõe a essa questão, a essa tradição. Não Madhyamika e Yogacara. The Madhyamika is the teaching rejecting the idea of the self-existent nature. It is very important to understand. São Madhyamika, ele rejeita a ideia de autoexistência. The Yogacara is the philosophy which shows the danger of understanding emptiness as being, as nihilism, as being nothing. So it proposes theory of three natures instead of two natures. Então, a escola Yogacara, ela aponta o perigo de entender a vacuidade enquanto niilismo. E então indica três teorias ao invés de duas. All Buddhism explains, no matter which schools, we cannot understand the reality without understanding the two truths, the conventional truth and the highest truth. Without understanding conventional and highest truth, we cannot attain any high state of liberation. Então, em todo o budismo, nos ensina duas verdades. A verdade convencional e a mais elevada, a mais alta. Sem o entendimento dessas duas verdades, não é possível avançar para qualquer libertação. The spine of the Buddhist philosophy is the philosophy of the Four Noble Truths. You may have all heard. The Four Noble Truths is the essence of the Buddhist philosophy. Então, a base filosófica do budismo são as quatro nobres verdades. Essas quatro nobres verdades são a essência da filosofia budista. The conventional truth is the truth of suffering and of the cause of suffering. This is how it is often explained. Então, a verdade convencional, então, é o sofrimento e a causa dos sofrimentos, dessa forma que é explicada. The highest truth is the truth of cessation and the truth of the path to the cessation. E a realidade mais elevada, a verdade mais elevada, é a cessação e o caminho para a cessação. So, from the point of view of Madhyamika, of Yogacara, of the Bodhisattva philosophy, ultimately there is only one truth, and that is the truth of suchness. De acordo com o ponto de vista da tradição Madhyamika, o caminho do Bodhisattva, há apenas uma verdade, e essa verdade é a totalidade. So, according to Madhyamika, according to Yogacara, the Four Noble Truths only leads us to the highest understanding, the understanding of suchness, the non-dual understanding of the dependent origination. Então, de acordo com a escola Yogacara, as quatro nobres verdades nos levam, então, a uma verdade, que é a verdade da talidade, a não-dualidade e a não-dualidade da originação dependente. So, the aim of Yogacara is to avoid the, so to say, the blind alley of emptiness being considered as there being nothing. Então, a escola Yogacara, o ponto é evitar cegamente compreender a vacuidade como sendo nada. If we are Buddhists, we have to believe that the dependent origination is real and it has a real basis. This is the idea of Yogacara. Então, se somos budistas, temos que compreender que a originação dependente é real e tem bases reais. Essa filosofia é Yogacara. So, this dependent origination is there, but the way we see it is distorted. The dependent origination is not distorted. The way we see it is distorted. Então, a originação dependente ali, mas parece distorcida. Na verdade, nós vemos essa originação dependente como distorcida. And the dependent origination as emptiness needs a base, and that base for Yogacara is precisely the mind. So the mind must exist so that the dependent origination has a base for existence. Então, essa originação dependente, ela é real e ela precisa de uma base para ser real. Essa base é a mente. Então, depende da mente. Essa mente tem que ser real, a base, para que possa haver, então, a originação dependente enquanto real. So, in Buddhism, we have, so to say, three main interpretations of the dependent origination. No budismo temos três interpretações diferentes da originação dependente. The first is the dependent origination, the original explanation based on karma. This is the same in all schools of the disciples. Então, a primeira originação dependente é a originação dependente explicada pelo Kama. The Madhyamika, Nagarjuna, they also accept this interpretation. They do not change it. They only add to it the non-self-existent nature of the karma. That is what the Madhyamika emphasizes. Então, Madhyamika e Nagarjuna aceitam essa visão também. A única diferença é que eles não aceitam a autoexistência desse karma. The Yogacara changes this approach. Yogacara muda então essa visão, essa abordagem. For Yogacara, same as in Theravada, there has to be a base for emptiness, and that base is indeed the mind. Então, Yogacara indica então que, né, deve haver uma base, e essa base então é a mente. So we have two kinds of Yogacara and two kinds of new interpretations of the dependent origination. Então temos então duas dois tipos de Yogacara e dois tipos de interpretação da originação dependente. The Yogacara Bhumi Shastra of Asanga or of Maitreya is based on the dependent origination, based on Alaya, on the base consciousness. Então, Yogacara Bhumi Shastra tem como a originação dependente a base dele como sendo Alaya. Alaya is the consciousness which is the base for our present state, for the samsaric existence. Então, Alaya é a consciência como base da nossa existência samsárica. So, we, so to say, we exist in Alaya. Alaya is the base of our existence. Então, existimos em Alaya. Ela é a base da nossa existência. Alaya literally means the abode. Existence, our existence, which has abode. We are in samsara because our existence, our mind, which is the essence of our existence, has an abode. Alaya literalmente significa morada. Então, nós existimos no samsara porque a nossa mente tem essa morada, que é Alaya. But you will find the same idea even in the Theravada commentaries. Actually, the limits of our consciousness are we ourselves. The consciousness by its nature has actually no limits. Então, na verdade, também vemos essas teorias nos comentários Theravada. Os limites da nossa consciência são impostos por nós mesmos. De verdade, a consciência, ela é ilimitada. Our ignorance, our defilements are the limits of our consciousness. Nossa ignorância, nossos limites são os nossos obscurecimentos. Esses são os limites da nossa consciência. This is very important to understand. Isso é muito importante entender. So, Alaya means abode, like Himalaya is the abode of the snow. Hima means snow, Alaya, abode. So, we have abode in existence, we have abode in the world, and that abode is our consciousness which clings, because the clinging, or in Buddhism, appropriation, upadhi, is our abode. Então, Alaya é moradia, morada, assim como Himalaia é morada das neves. Nós temos uma moradia como Samsara, nosso mundo, e nossa consciência, então, tem essa morada, a mente, nossa mente tem essa morada, e essa consciência, a consciência de, que se apega, que se agarra, Upadi. So, what is the state of a liberated person? What is the state of the Buddha? No matter whether Arahat Buddha, Bodhisattva Buddha, he is Anupadi. He has no clinging. Therefore, he is free like the bird, in the words of the Dhammapada. Então, qual é o estado de um desperto, de um liberto, como o Buda? Não importa se um Arahant, qualquer desperto. Ele é Anupadi. Ele não tem mais este agarrar aos fenômenos. Ele está livre. So, because we are holding to the mind and to its objects, we, our consciousness has abode, and this abode is Alaya. Então, porque temos este agarrar, esta consciência de agarrar, temos uma moradia, essa moradia é Alaya. According to the Sandhi Nirmochana Sutra, the Buddha did not teach the consciousness, Alaya consciousness, because of he was worried that we ignorant beings, we understand it as the self. So you won't find in most of the sutras mention of the Alaya being the base of the mind, of our samsaric mind. Então, o Buda, em seus discursos, sutras, ele não menciona Alaya como sendo a base da mente, por uma preocupação de que não entende, né, não compreende, não tenhamos essa compreensão. Então, você não encontra na maior parte do sutra essa menção de Alaya como sendo a base da mente. In this case, we have two kinds of yogacara. We have the yogacara based on Alaya, and Alaya is a mind which is impermanent because the samsaric existence is impermanent. And we have another yogacara. Most of the Mahayana sutras are connected with this yogacara based on the real mind. And the real mind is the Buddha nature. Então, temos duas, então, yogacharas. A primeira, a base, é a Alaya, que é uma base, então, impermanente. E temos a outra, que é a maior parte dos textos Mahayana, onde a base é a mente real. É, então, a natureza de Buda. So, if you understand Buddhism, all these are just concepts. We should not be deluded by the concepts. The concepts are only illusionary. This is precisely what Yogacara teaches. Então, você entende budismo, deve entender que esses são apenas conceitos, não devemos ficar presos, agarrados a esses conceitos. Os conceitos são ilusões, ilusórios. Esse é o ensinamento da escola Yogacara. So, if you wish to attain the state of the Bodhisattva Buddha, you contemplate. Então, se você quer atingir o estado de um Buda Bodhisattva, você deve contemplar. You contemplate from you can contemplate from the very beginning on the consciousness being the so to say without a boat and the concept is we impose on this aboardless consciousness is, so to say, is illusionary, is a guest to the consciousness. This is unique to the Bodhisattva path. Então, deve-se contemplar, então, uma consciência sem morada, sem moradia. E esse sem moradia é um conceito... no conceito de ilusão, contemplar sem morada. Esse é o caminho do Bodhisattva. So, this is the unique feature of the Mahayana philosophy, the emphasis on the direct seeing. And this direct seeing is, so to say, innate to the consciousness. Então, essa é uma característica única, distinta, do caminho Mahayana, que é o ver diretamente. Esse ver diretamente é feito, então, pela consciência. This is not in a contradiction to what the Theravada teaches and what the Shravaka path teaches, but it is, so to say, complementary, leading to, at least in Yogacara Bhumishastra, it leads to the deeper understanding of the path of the disciples. Então, isso não é contraditório ao que as escolas, que é ensinado na escola Theravada. Na verdade, eles são esse conceito é complementar e leva Yogacara Bhumishastra leva a uma compreensão mais profunda dos discípulos, para os discípulos. Né? So, the Yogacara Bhumishastra is unique in a way that it shows how we become true disciples, how we become the Buddhas for ourselves, and how we become the Bodhisattva Buddhas. It shows these three paths, and it shows that the three paths, they all authentic, the authentic teachings of the Buddha. Yogacara Bhumishastra mostra como nos tornar discípulos verdadeiros, Budas por si próprios e Bodhisattvas. Ele mostra estes três caminhos. Mostra esses três caminhos in the no matter whether we study the path of the Shravakas, the path of the Buddhas for themselves, or the path of the Bodhisattva Buddhas, the base for our study should be understanding of the mind, because by mind we are bound, but only by mind we can be liberated. Então, não importa se estudamos para se tornar Shravaka ou nos tornarmos Budas por si próprios ou Bodhisattvas, a base é entender a mente, pois é a mente, é na mente que ocorre a liberação. So, this mind is one, but it has many, many aspects. And the Yogacara is the study of these different aspects of the mind. Então, essa mente é única, mas ela tem diferentes aspectos. E a escola Yogacara, ela estuda esses diferentes aspectos da mente. That is why the Yogacara divides mind into many different minds, to show us the many different aspects of what we call mentality. Então, é por essa maneira, por esse motivo, que a escola Yogacara, então, divide mente em diversos aspectos para que se possa mostrar justamente essas características distintas do que é mentalidade. Because the disciples, same even like Madhyamika, believe that there is no mind without an object. Então, no caso, como por exemplo Madhyamika, onde os discípulos consideram que a mente não tem um objeto. Problem of duality Madhyamika solves by the insistence on the non-self-existent nature of both the mind and its objects. Então, para solucionar o problema da dualidade, a tradição Madhyamika se foca na não existência, autoexistência, tanto da mente quanto do objeto. For the most of the Shravaka schools, actually all Shravaka schools, the outer objects are real, and the mind which refers to the outer objects is also real. Então, a maior parte das escolas Shravaka, os objetos, os objetos externos, eles são reais. So the text you have is from the Shravaka Bhumi, so it explains how to meditate on, so to say, on a real object. Então, o texto que vocês têm, que é o Shravaka Bhumi, O objeto dele é justamente meditar sobre um objeto real. So, it explains the path of Shravaka in terms of the most important objects to be understood in the path of the Shravaka. When we understand these objects, we can become arahat. Então, ele orienta ao estudo do objeto mais importante para o caminho Shravaka. Esse objeto entendido, então, podemos alcançar um estado de um arahat. In order to become an arahat, we need two things. Para nos tornarmos, então, um arahat, precisamos de duas coisas. First, we need to purify our conduct. Primeiro, devemos purificar a nossa conduta. Secondly, we have to eradicate the very idea, concept of self from our thinking, from our perception. Então, segundo, é erradicar o conceito de eu da nossa percepção, do nosso pensamento. So, Yogacara proposes five objects, it is similar to Theravada, which purify our conduct. Então, Yogacara propõe, então, cinco objetos para purificar a nossa conduta. When we have too much desire, então, quando temos muito desejo, we have to understand that desire comes from contemplating on the objects that we like, that we want to possess. Entendemos que esse desejo surge da contemplação de um objeto que queremos possuir. So, how to avoid desire? How to avoid the greed for an object? Então, como evitar o desejar? Como evitar a ganância, o desejo e apego a obter esse objeto? By because desire comes from contemplating the objects we want, we contemplate the objects we do not want, the undesirable objects, the non-beautiful objects. Então, como objeto, como o desejo surge da contemplação desse objeto que queremos obter, então podemos contemplar o objeto que não queremos obter. Objeto indesejável, contemplando o objeto indesejável. So the object that is beautiful, that we want, is called shubha. The object which is non-beautiful, which we don't want, is called ashubha. So the first meditation for purifying the conduct is to meditate on the non-beautiful objects. Então, o primeiro objeto, como contemplamos aquilo que queremos, contemplamos o bonito, o belo, que é Shubha. Então, devemos contemplar o não bonito, o não belo, que é a Shubha. Então, a primeira contemplação para purificar o desejo é a Shubha, o não belo. In the Theravada tradition, this meditation on Asubha is rather limited. It is concerned only with non-beautiful object as in a living body, that means with body, with consciousness, and non-beautiful object in as a dead bodies. These are the two Asubha meditations. Então, na tradição Theravada, esse conceito, a prática de Asubha, ela é limitada, limita-se à observação dos objetos indesejáveis no corpo, nesse corpo com consciência, e também em corpos mortos. Yogacara Bhumishastra expands this idea of non-beautiful objects. Então, Yogacara Bhumishastra, ele expande, então, essa visão de objetos não desejáveis. So, impermanence is also asubha. Então, a impermanência também é asubha. The defilements are asubha. Os obscurecimentos também são asubha. So, it is said that the Venerable Shariputra, when he visited the lymphs in the heaven of 32, he could meditate on the asubha with the beautiful bodies of the nymphs being the object, because he extended this idea of the asubha. Então, é dito que quando o Bodhisattva foi aos reinos celestes, ele podia contemplar a Asubha nos corpos das ninfas, observando, porque ele conseguiu expandir essa percepção de Asubha. So, in a deep sense, every real object which causes our grasping or rejection is a asubha. Então, na concepção, qualquer objeto, então, real, que cause o nosso agarrar, é asubha. The second object to purify the conduct is the metta meditation, Maitri meditation. Então, o segundo passo para a purificação da conduta é a meditação de metta, Maitri. Maitri means selfless love. Então, Maitri significa amor impessoal. Or we can say with the in Mahayana tradition, it is we can say it is the religious love. No Mahayana dizemos então que é amor religioso. So this idea of metta is expanded in this tradition of the bodhisattvas. It is not just a relative reality, it becomes the highest reality. Então, metta, então, é expandido esse conceito na tradição Mahayana. Ele não é apenas realidade relativa, mas também a realidade última, a realidade mais alta. So, the third object, metta object, is used traditionally to reduce and remove resistance. Então, o objeto de metta é usado para remover resistência. Because of resistance, we have fears, we have depression, we have worries. So all the undesirable states of mind, they more or less closely connected with this resistance state. Então, por causa da resistência, temos então todos os tipos de medo, depressão, preocupações. Então, todas essas experiências desagradáveis surgem em função da resistência. So, when we have greed, we surely also have resistance. They are, so to say, complementary. Temos, então, ganância, também temos resistência. Então, isso mostra que é complementar. But, same like Visuddhimagga, you will find in Yogacara the what we meditate on depends on the prominence of the defilements that we have. Então, tanto no Visuddhimagga quanto no Yogacara, isso depende da preeminência dos obscurecimentos que temos na mente. So, we have the raga charita, they have to meditate on metta. We have the, they have to meditate on asubha. We have the patigha charita, the resistance. People who have much anger in themselves, they have to meditate on metta. Então, nós temos diversas meditações, raga charita, devemos meditar em asubha, meditar para pessoas que têm muita raiva, por exemplo, deve meditar em metta, e assim por diante. The third object of meditation is designed for those who are specially deluded. Então, o terceiro é desenhado para as pessoas que são especialmente deludidas. Moha charita, as explained in Visuddhimagga also. Moha charita, também explicado no Visuddhimagga. So, the moha charita, those in whom the delusion is prominent, they have to meditate on dependent origination. Então, para aquelas pessoas que têm a propensão na mente da delusão, devem meditar na originação dependente. In this tradition, dependent origination can also be shamatha meditation, can also be vipassana meditation. This is the difference from the Visuddhimagga. Então, nessa tradição, a prática para meditar na originação dependente pode ser tanto shamatha quanto vipassana, e essa é a diferença do Visuddhimagga. Why? You have to understand very clearly. This is very essential. E por quê? Deve entender claramente, é muito essencial. This is why I explained yesterday about the images. Por isso que ele explicou ontem sobre as imagens. Dependent origination, unless you are realized, is also a concept. Just like asubha is just a concept, like metta is just a concept, but you need this concept in order to get rid of the conceptual misunderstanding. Because we are deluded not about the reality, we are deluded about the concepts of reality we make. Então, na verdade, essa originação dependente, ela é um conceito. Mas nós precisamos desse conceito justamente para nos livrar da delusão. Essa delusão de apreender o conceito como sendo realidade. So, these concepts, they are, so to say, guests to the mind. Esses conceitos, então, uma maneira de dizer, são como hóspedes da mente. But unless we use these guests properly, we will not remove the unwanted guests. Mas se nós não utilizarmos esses hóspedes da mente de uma maneira correta, nós não vamos conseguir nos livrar dos hóspedes que nós queremos, que precisam ser removidos. So, we need to break concepts by the concepts, but still the concepts are only concepts, and this should be clear from the very beginning. Então, nós precisamos nos livrar dos conceitos usando conceitos, e conceitos são conceitos, e isso tem que ser claro desde o princípio. So, this is the emphasis of the Yogacara. The reality is called Paratantra. It is the dependent on the other, on the causes and conditions. E a realidade é dependente de causas e condições. A realidade é chamada de Paratantra, que depende de causas e condições. This relative reality really exists, but not as we see it. A realidade relativa, ela existe, mas não como nós a vemos. We see it in a distorted way. Nós a vemos de uma forma distorcida. According to Buddhism, distortion is the essence of our ignorance. We are ignorant because we see distorted reality. De acordo com o budismo, essa distorção é a causa da nossa ignorância. Essa ignorância é essa distorção. We see permanent in that which is impermanent. We see ultimate bliss in that which has no nature of bliss. We see self in that which has no even a drop of the self in itself. Nós vemos aquilo que é impermanente como sendo permanente. Nós vemos êxtase e alegria naquilo que não tem natureza de alegria. Nós vemos um eu naquilo que não tem nem uma gota de eu. Therefore, we appropriate. Então, nós nos apropriamos. We appropriate the reality on the base of the concepts which do not really exist. Apropriamos, então, da realidade naquilo que não tem base para ser realmente existente. These names, sentences, the syllables, the ideas of the real different nature, common nature, these ideas, they are, so to say, imposed on reality. And they are called the imagined reality. Parikalpita. Então, esses nomes, sentenças, sílabas que definem essa realidade, ela se impõe, na verdade, sobre a realidade. É uma realidade que chamamos, então, de realidade imaginada. So, in order to understand the real reality, we have to deprive the dependent origination of the concepts we impose, of the names we impose. Então, para que a gente possa ver essa realidade real, nós devemos privar, então, dos conceitos, desses nomes que nós impomos. So, this kind of meditation is complementary to every meditation. This is very important to understand. Então, esse tipo de meditação, ela é complementar a todos os outros tipos de meditação. Isso é muito importante que se entenda. It does not mean we do not need the concept. Without the concepts, no one can live. Não quer dizer que nós não possamos ter conceitos. Sem esses conceitos, nenhum de nós pode viver. But we cling to the concepts because of our perversions. Mas nos agarramos a esses conceitos por causa de nossas perversões. So, this is the deeper understanding of the dependent origination from the Yogacara point of view. Então, esse é o ponto de vista da originação dependente mais profundo, de acordo com a tradição Yogacara. So, for example, we in the darkness we see a snake on our path. Por exemplo, no escuro vemos uma cobra no nosso caminho. When we become very afraid. Quando nos tornamos espertos. But when we examine the snake, it is only a piece of rope. Mas então, quando chegamos mais perto e examinamos essa cobra, ela nos passava de uma cobra, de uma corda. When we further investigate the rope, we will find that it has also no self-existence whatsoever. Então, quando investigamos essa corda, também não encontramos nenhuma autoexistência. Because it is composed of many, many parts. Porque é algo composto de muitas, muitas partes. So, finally, we come to the real reality. The real reality which cannot be grasped and which is the suchness. Então, chegamos então na realidade verdadeira, na realidade real, que não pode ser agarrada, que é a atalidade. So that's why all the ideas we put into the mind are only concepts, and the concepts are in their very nature. They have no real base in existence. Então, todas as ideias que colocamos em nossa mente, elas são conceitos, e todos esses conceitos não têm base real na natureza de realidade. So, we can meditate on dependent origination also as a concept, and keep it as a concept in mind, and get samadhi on that concept. Então, podemos meditar na originação dependente como um conceito, entrar em samadhi com esse conceito. Why? Because the concept, in order to get a one-pointed mind, we need an object which does not change, but the reality is always changing. Mas e por que isso? Porque para conseguirmos entrar em samadhi e precisamos de um objeto estável, constante, e a mente, a realidade da mente, ela não está em constante mudança. Now, the force object of purification of conduct are the six elements. Então, o quarto purificação da conduta são os elementos. Those who have pride, and many of us do, especially those who do something special, they think they are unique. So they should meditate on the six elements. All that the being is composed of is just earth, water, fire, wind, space, and consciousness. None of these it can be object of pride. Então, aqueles que têm orgulho devem meditar nesses seis elementos. Todas as coisas são compostas por terra, água, vento, espaço e consciência. Então, deve-se meditar nesses seis elementos. And the last object of purification is the anapana meditation. Então, o último ponto de purificação é a meditação de anapana. Anapana meditation is destined for all, but especially for those who engage, like most of us, in useless thinking. Bahu vitarka. Então, a meditação de anapana, quem deve se engajar é quem tem um pensamento inútil. Bahu vitarka. Why we engage in a lot of useless thinking? Because we have many desires, we have a lot of resistance, we have a lot of delusion, and we have a lot of pride. So this anapana meditation, which reduces our hold on thinking, on discursive thinking, on prapancha, is the ideal meditation for purification of the conduct. Então, por que nos engajamos em tanto pensamento inútil? Porque temos essa ignorância, nos causa resistência, orgulho, apego, nos prendemos aos pensamentos, prapancha, e então essa prática de anapana faz tudo isso reduzir. So that much for now. Our time is surpassed and we will continue at 2 o'clock and see you later. Então, até agora, por agora, Hasta pronto. E agora vamos continuar na parte da tarde. Pronto. Obrigado. Português também. Hasta pronto. Está pronto. Ok. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo, até breve. Obrigado. Bye. Bye. Hasta pronto. Hasta pronto. Hermanos. Próximo. Para traduzir é difícil. Tchau.